em minha vila pra seguir meu coração. Eu fazia esculturas de barro, essa é minha arte. O ninja mais poderoso do corpo de explosão. A arte pode transformar todas essas vidas, mas existe uma técnica proibida. Meu Kekken, quem cai vai ficar mais poderoso ainda, transformando meu chakra em argila explosiva. Explosivo, imbatível, me chamam de terrorista. Nuvens no casaco preto chegaram até mim. Talvez eles viram o potencial de um artista. Me chamaram pra fazer parte da Katsuki. Já explosão, eu recusei mudar de vida. Mas minha explodir com minha argila explosiva, ela faz minha bomba.